Aleluia, glória a Deus. Te louvamos, ó Deus nosso Pai. Te adoramos, glorificamos o Teu nome, Senhor. A Sua presença conosco, nós agradecemos esse privilégio de podermos entrar na presença daquele que é o absoluto. Oh, Jesus, nós Te agradecemos, aleluia, por essa tarde, por esse momento, pelo que Você fez, está fazendo, porque Você está aqui presente conosco. Obrigado, porque Você, Senhor, nos ama. Ninguém nos ama como Você nos ama. É amor único. Esse amor, Senhor, é pessoal Seu por nós. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos. Nós Te glorificamos o Seu nome. Por isso, nós todos juntos dizemos, o Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Aleluia. Gente, vocês já experimentaram orar para uma pessoa que estava muito difícil e aquela pessoa mudou? Bacana? Não é demais, gente? É impressionante. A oração, gente, funciona. Então, a gente não precisa andar de acordo com os conceitos do mundo, as atitudes, né, da alma, das coisas naturais. Por quê? As pessoas, elas revidam, elas, sei lá, fazem tanta coisa, né? E o pior é que são pessoas que dizem que se amam, né? Não dá nem para entender. Né? Se amam e, de repente, cresce um ódio, cresce uma divisão, uma coisa horrível. Mas nós temos que fazer isso que Jesus disse, né? Nós temos que orar por essas pessoas. E elas se transformam. Porque o diabo fica amarrado. Porque o diabo usa essas pessoas numa área que elas estão com problema. Que elas precisam de libertação. Então, aquela área é uma porta aberta. O diabo entra lá e começa a fazer todo esse horror, né? De repente, é uma coisa horrível. É absurda. Porque é do diabo, é maligna. Mas a gente já experimentou, experimenta. E nós não podemos esquecer nunca essa arma que Deus nos deu, que é a oração. Orar pelas pessoas que, sei lá, né? De repente elas estão horríveis. Então nós vamos orando e o amor de Deus vai sendo liberado. Vai atingindo esses corações, que parece que é uma pedra que nunca vai ser quebrada e rompida, mas vai. Porque o amor de Deus, gente, rompe tudo. Até uma montanha de gelo. Aquilo degela, cai tudo, porque é tão forte quanto o sol, o amor de Deus. É maravilhoso. Então, a nossa alma, às vezes, luta muito para não querer andar nesse amor. E, sabe, ficar com aquele sentimento ruim lá dentro. Sabe, querer, sei lá, revidar ou se isolar. Não pode, né? Isso não é de Deus. Então, nós não podemos deixar a nossa alma prevalecer jamais. E sim o nosso espírito. É o nosso espírito que tem que estar forte para ele comandar e dominar, porque ele só vai comandar o que é Deus. O mundo fala, ah, mas credo, cordeirinho agora, não é isso? Ah, bobinho, credo. Onde já se viu fazer? Mas Jesus fez isso. Ele se humilhou, lavou os pés de Judas, de todos que estavam lá. Né? Ele recebeu o beijo do traidor, gente, aquele beijo. E muitas vezes a gente está andando com pessoas que vão nos trair. E daí? Nós não vamos poder morrer por isso. Sabe, gente, nós temos que morrer de amor. Isso aí, ficar com muito amor no nosso coração. É isso. Não importa, por isso que o nosso coração tem que estar tão forte para não ter essas feridas, que quando essas pessoas, o diabo usa essas pessoas para acabar com a nossa vida, não vai ter lugar lá. Não vai ter lugar porque você não está sofrendo. Porque é maior aquele que está dentro de você. Está no seu espírito. E te dá aquela força para você estar acima das ofensas. E ter aquela compaixão que Jesus mostrou para nós, né? Demais aquilo, gente. Que força espiritual, né? Jesus é o exemplo para nós. Ele é o padrão de vida. Por isso que nós temos que ler bastante as Escrituras. Demais. Ler muito. Porque essa palavra vai entrando dentro de nós e o Espírito Santo está usando a palavra de Deus para nos estruturar, para nos guiar. Em vez da alma ficar fazendo coisas erradas. Então, a gente não precisa se cansar de esperar naquilo que Deus é e prometeu, porque vai acontecer. Vai acontecer e Ele vai nos defender. Mas essa defesa, gente, não é destruindo aquela pessoa. Não é matando, pisando na cabeça. Porque isso é alma, né? Nós já queremos fazer isso, de repente. Né? Mas não é. Não, Deus, Ele vai trazer a resposta para nós de uma maneira gloriosíssima, que é dEle. Né? Porque o que, que Ele fez com o traidor? Ele não pisou na cabeça do traidor. Ele deu chance. Ele mostrou todos aqueles dias, daqueles anos, né, o amor dEle, a fidelidade e tudo mais. Veja, Judas andava com a bolsa, com o dinheiro. E Jesus sabia. Pois ele tinha o Espírito Santo com ele. E mostrava e falava tudo. Mas ele... O que é isso que está roubando agora? O dinheiro nosso? Onde já se viu? Mesmo porque Jesus não era pobre, mendigo, esfarrapado. Ele não era isso, gente. O pai dele tinha uma indústria de marcenaria. Uma empresa. Então ele tinha grana. Ele trabalhava lá. Pensa nisso. A gente precisa deixar o Espírito Santo trazer a verdade do que realmente é. Jesus não era um pobretão que nunca tinha nada e de repente começou a mendigar e tal. Ele era pobre no sentido de não querer ter as coisas do mundo para ser. Isso ele era pobre. Porque ele tinha todo o poder do céu no espírito dele. E com isso nós vencemos todas as barreiras que estão na nossa vida. Vamos entender isso, deixar o Espírito Santo mostrar. Então, não são as coisas que as pessoas estão fazendo, que muitas vezes são Judas, que está acabando com a nossa vida. Está acabando por a gente estar levando para um lado natural. É aí que não pode. Ok? Por isso, queridos, nós precisamos ficar muito na direção de Deus para a gente saber qual atitude tomar. Porque se a gente tomar uma atitude natural da alma, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer, não vai ser a resposta que nós precisaríamos para continuar vivendo debaixo da proteção de Deus. Por isso que esses momentos a sós com Deus, que Deus quer ter conosco, né, que a gente vai lá, gente, porque quando nós vamos orar, tem que ser assim, eu vou porque eu quero. Eu vou porque eu vou entregar a minha vida. Não é de repente eu cantar tão alto e eu não estou entregando vida nenhuma. Não estou falando de que alguém aqui esteja fazendo isso. Estou dando um exemplo, pelo amor de Deus. Eu nunca quero vir aqui acusar você com as palavras que eu estou dizendo. Estou dando sempre exemplos. Que pode acontecer de repente. Então, a nossa sinceridade tem que ser muito verdadeira. Eu vou orar porque eu quero este Deus para mim. Porque a gente orar para resolver um probleminha, Deus é maravilhoso, se Ele achar uma chance, Ele resolve, mas Ele não resolveu você, que é a razão dos problemas. Né? Então, é isso que Deus quer, que a gente busque Ele. Não, eu vou orar porque eu preciso muito de Deus, a estrutura da minha vida. Então, esse momento que eu estou aqui, não importa se é 10 minutos, 15, uma hora, gente, não é a quantidade daquele ponteiro no relógio virando lá, que quer dizer que você é super. Não é. É o que você é aqui. Isso é bárbaro. Sabe, é o quanto você está absorvendo de Deus e mudando. Aquele momento que você ficou lá com Deus, você mudou. Você aceitou. Você se entregou. É isso que vale. Nem se for pouco, mas que seja uma constância. Eu vou porque eu amo esse Deus. Quando alguém ama o outro, vai ao encontro porque se amam. Não é não? Né? E não vai para tirar proveito, vai para ficar junto. Vai para receber aquilo que o outro tem e para dar o que tem. Não é assim? Então é isso que Deus quer. Nós vamos lá para dar o nosso amor para Ele e Ele vai dar o amor dEle para nós. É isso que aconteceu aqui hoje. E é isso que tem que acontecer quando nós vamos orar. Nos aproximarmos daquela pessoa que nos ama. Não tem nenhuma pessoa que nos ama como Ele nos ama. Porque é perfeito o amor dEle. Porque Ele é amor. Não é uma delícia ficar junto de uma pessoa que... Nossa, que maravilha! Ai, ai! Não, por favor! Ai, você fica... Nossa, meu Deus, eu nem estou acostumado com isso. Ai, vou vir amanhã, vamos depois. E você fica até, meu Deus, eu até nem estou acostumada tanto com isso. E olha, é um amor de uma pessoa. Tá? Que pode ter lá uma raiz do amor de Deus, mas o dele é ele. Gente, nós precisamos disso, isso dá uma confiança na vida. Aonde, não é porque você vai chegar lá assim, né? Essa confiança não é essa. Sabe, nariz empinado. Não é essa confiança que eu estou dizendo. É uma confiança dentro de você que se precisar se humilhar, ficar lá, você tem a condição. Você entende? Se precisar fazer o que for preciso, você tem a condição. E se não for fazer nada, você também tem aquela confiança dentro de você. De que o diabo não vai acabar com você. Que esta condição que está agora não é maior do que você tem dentro de você. É isso que Deus quer. Então, a nossa oração tem que nos levar a este lugar. Isso é paz, isso é alegria que nós estamos estudando na palavra de Deus. Né? Como nós já vimos na palavra de Deus, de que o Senhor oferece para nós a paz, mas Ele oferece a alegria. Porque a alegria do mundo é uma, né? Ai, deu tudo certo, eu estou muito alegre. Deu errado? Ai, estou péssima. Não é essa alegria que Jesus está oferecendo. Ele oferece a alegria dEle, mas é no Espírito. A paz dEle é no Espírito. São duas coisas que Deus liberou para nós. E se nós temos isso, nós não vamos sofrer com as atitudes das pessoas. Na hora a gente leva um susto. Porque a alma é assim, a alma é de choque, né? Você sabe. Ou ela fica chocada com as coisas boas ou com as ruins também. Né? Ela se manifesta de uma maneira diferente, mas é um choque. Né? Porque ela fica... Né? Quando as coisas acontecem. Mas, logo, o espírito se levanta e domina isso. Isso é bárbaro, gente. Nós temos a condição de andarmos. Nós não estamos andando fisicamente com Jesus, porque Ele não está aqui fisicamente. Mas Ele está espiritualmente. A palavra que nós lemos na Bíblia, que nós falamos, tá? E o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós não podemos deixar o diabo nos enganar. Então o diabo começa a colocar dúvidas, começa a colocar divisão e deixar as pessoas ansiosas, com medo. Por quê? Para mostrar que não vai resolver nada. Mas é mentira. Então, quanto mais eu fico em Deus, por isso que é valioso o momento da adoração. Você vai adquirindo uma confiança em Deus. Uma confiança que o diabo não pode roubar. Porque está no seu espírito. E lá é o santuário de Deus. Ele não pode entrar lá, você sabe, né? Porque o santo dos santos, aquele lugar no tabernáculo de Deus, só o sumo sacerdote que entrava. Ai, quem entrasse lá morria. Não podia nem chegar a querer fazer isso, que já morria. Lugar santo. O diabo não pode entrar no nosso espírito. Não é demais isso? Gente, por isso que ele é mentiroso, enganador, e ele faz horrores com as nossas emoções, com a nossa alma. Fala mesmo, gente. Nós somos iguais. Ele vem e faz um turbilhão, uma coisa, porque ele quer acabar com a nossa vida. Por isso que o nosso espírito tem que estar forte. Ler a Bíblia, não está adiantando nada. Não adiantou. Você já leu tanto, resolveu nada. Não é. Ai, se eu não tivesse lido tanto. Eu não ia aguentar o seu ataque agora. Eu ia estar no hospital, no manicômio, sei lá o quê. Desestruturada. Entende? Então a palavra é importante. A adoração é importante. Esse momento a sós com Deus é muito importante. Todos os dias. Eu me lembro que quando eu nasci de novo, eu fui num retiro. E a primeira coisa que eu ouvi lá, e eu tenho isso guardado até hoje, oração pessoal. Eu nunca tinha nem ouvido falar nisso. Oração pessoal. Hoje vocês estão careca de saber. E eu nunca mais larguei. Nunca mais. Não tinha quem me ensinasse a palavra. Eu ia lendo e ouvindo Deus, Ele ia me dando a revelação. Coisas que eu perguntava, e eu lendo o Evangelho, lendo as cartas, e eu fui entendendo. Que isso é assim, que isso é assado, eu fui entendendo. Porque o meu espírito nasceu de novo. É para você. Então, é importantíssimo esse momento a sós com Deus. Mas seja de verdade. Porque quando você entra nessa presença e você faz uma oração, Pai, abençoa esta situação, age nessa área, põe a sua mão sobre isso, é óbvio o que Ele está fazendo. Com certeza. Não é demais, gente? É uma segurança que só quem anda com Jesus tem. Então, como eu ia dizendo, nós não estamos andando fisicamente com Ele, mas andamos com a Palavra e o Espírito Santo, que é a mesma coisa. Porque agora nós somos mais que os discípulos, os apóstolos que andavam com Jesus, que não eram nascidos de novo. Não tinham entendimento, revelação, não conheciam ainda Deus verdadeiramente. Eles só viam o que estava acontecendo, mas dentro deles ainda não tinha o mover do Espírito Santo e da Palavra. Tá certo? Então é que houve algo contrário a nós. Eles andaram com Jesus e viram a manifestação da Palavra e receberam os dons assim que foram batizados com o Espírito Santo. E como eles andaram com Jesus e viram a Palavra ser manifesta, na hora, e receberam todos os ensinos, na hora que eles foram batizados, aquilo veio tudo para eles. Imediatamente. A operação dos dons e o entendimento, a revelação da Palavra. Mas para nós não foi assim. Tá? Nós não passamos 3 anos e meio andando com Jesus, dormindo com Ele, viajando com Ele, comendo na mesa com Ele, vendo tudo, escutando sozinho ali do lado Ele explicar tudo. Então nós nascemos de novo, não sabíamos nada, agora nós estamos aprendendo. Então não é uma coisa tão rápida, pelo menos 3 anos e meio, né? Mas lá era dia e noite, intensivo. Mas não digo que se precise ser intensivo. Um pouco que seja diariamente, nós estamos chegando lá. A ponto de servir o Senhor, meus queridos. Porque realmente, quem fica lá, Deus começa a dar serviço. Aí Ele dá. Gente, logo que eu nasci de novo, Ele começou a me dar serviço. Mas assim, não tem como, gente. Não tem como. Eu ia lá e quando acabava a reunião, os cultos, as pessoas vinham me procurar. Eu não conhecia ninguém, elas vinham. E de repente, ai, não sei o quê. Olha, sabe, meu filho, aquela coisa, não sei o quê. Será que você não podia orar para mim? Mas de onde que aquela pessoa me conhecia? Para pedir oração? Mas eu não podia orar para a pessoa lá, porque eu não posso invadir um lugar onde tem uma liderança. De jeito nenhum. Ó, se quiser ir lá na minha casa, você vai. Eu vou orar com você, eu com minha mãe. E aquelas pessoas vinham, porque eram pessoas tudo ali do meu bairro, de Genópolis. Aquelas pessoas, aquelas famílias, né, que estavam precisando. Às vezes levava o filho, às vezes levava quem precisasse, às vezes era o marido. Quem ora todos os dias, Deus dá um serviço. Dá. Claro que dá, porque Ele quer que você seja o canal para Ele. Não demorou muito, Deus começou a fazer isso, porque eu orava de verdade. Às tardes, eu com a minha mãe sentamos lá, vamos interceder agora. Então, nós líamos palavras, salmos, etc. E começava a entregar, fiz uma lista. Ninguém me ensinou isso. Fiz uma lista. Agora vamos entregar isso, vamos entregar aquilo, vamos entregar aquela pessoa. Aquele lá está muito problemático. Vamos entregar. Meu marido chegava em casa, parecia um fardo. Ai, com aquela mala assim, coitada, a vida estava dura para ele. Com certeza. Peraí, vamos acabar com esse negócio. Agora é a hora do Fernando. Senhor, abençoa ele, tira o peso da vida dele, põe os anjos ao redor dele, que o trabalho dele dê frutos, abençoa o suor do trabalho dele, Senhor, abençoa o ganho dele. Quando ele chegar aqui, Senhor, que ele sinta a sua presença aqui dentro de casa, quando ele olhar para mim, que ele veja a sua face e que aqui dentro de casa, com a tua presença, ele se descanse para amanhã ele ir de novo para o trabalho. Gente, não demorou nada, cara. Até hoje, ele chega soberano. Até hoje. Clamava o sangue de Jesus na porta. O diabo, você nunca vai entrar aqui dentro. Ele não vai entrar aqui com contaminação de onde ele foi, com quem ele fez negócio, com quem ele andou, sei lá, anda com tanta gente. Você está trabalhando, você mexe com tudo que é gente. Uns estão certos, outros não. A vida é assim. Deus te ensina se você está orando. Deus te ensina. Aí chegava fim de semana, ai, que dor de cabeça, que eu não aguento, ele tinha dor de cabeça, era tudo. Gente, começava o sábado e estava com dor de cabeça. Ficava com dor de cabeça sábado e domingo. Fazer o que é isso mesmo, diabo? Tirar a alegria? Agora que o marido chegou em casa, ficar Mas que é isso? Lá vamos orar para esse diabo dar dor de cabeça. Nunca mais teve dor de cabeça. Nem escuto, ele não tem dor de cabeça. O que era isso para destruir? Então, se você tem um momento a sós com Deus, Deus começa a operar. Você tem que começar a botar ordem dentro da tua casa. Antes de começar a fazer as coisas para os outros. Porque eu estava orando para a minha casa, para a minha família. Tá certo? Eu estava orando para as coisas de dentro de casa. E por isso Deus viu confiança em trazer alguém. Não ficava fila lá na porta da minha casa, não. Ele que sabia quem era. Eu nunca fui atrás de ninguém. Nunca fui atrás. Ah, você quer que eu oro para você? Eu nunca fiz isso. Nunca as pessoas vinham. Você podia orar para mim? Aí alguém falou com outro. O outro, você podia orar para mim? Sempre foi tudo equilibrado. Porque as coisas de Deus são coisas de ordem, de paz. Então, se você começar a orar de verdade, Deus vai te dar um serviço. Porque tem muita gente precisando, com a situação que você já passou e foi liberto. É, Deus usa nessas áreas. Porque você tem autoridade porque você venceu. Não foi algo que alguém orou por você e você recebeu. Quando você venceu situações da sua vida, porque você orou e entregou, tá, que você recebeu um auxílio do pastor, de algum irmão que orou, amém, mas você venceu. Deus vai trazer pessoas naquela área para você orar, porque você derrotou aquele diabo na sua vida, em nome de Jesus. Então você tem autoridade sobre aquele diabo. Então você pode aconselhar, você pode ajudar, é por aí, não é demais, queridos? Então é isso que Deus quer, esse momento a sós com Deus muda vida, mudou minha vida, porque eu não ia estar fazendo isso aqui. Quando eu mudei para cá, o meu marido disse assim, não, então agora eu vou abrir essa empresa, então você vai trabalhar comigo. Eu disse, não, não vou. Ele, não, eu preciso de uma pessoa de confiança lá comigo, porque ele ficou inseguro. Eu falei, eu não vou, eu vou orar. É isso que é minha vida, é essa. Eu vou fazer as coisas aqui em casa, com as filhas, tudo, e vou orar, porque é isso que eu tenho que continuar fazendo. E Deus vai te abençoar. E se eu tivesse largado Jesus e estava lá, nós estávamos no buraco, né? Falência, etc. Ou não? Certeza. No entanto, Deus ampara ele. Não é o máximo isso, gente? Então, às vezes a gente quer ser, sabe, mais do que Deus. Por isso que nós precisamos saber como que Deus vai resolver os problemas da nossa vida. Naquela hora que ele começou o negócio, eu podia falar, não, eu sou importante, vou ajudar, vou ficar, eu já trabalhei no escritório, eu sei, vou te ajudar, e que não sei, me achando uma grandiosa. Não ia adiantar nada. Ia trazer briga, porque o meu jeito não é igual dele, de lidar com as coisas. E daí dois chefes? Ah, não dá, né, meu? Um basta. Não pode ter dois. Não dá certo. Né? Porque se eu sou mulher dele, eu ia querer ser chefe. Ou não? Empregadinha que eu não ia ser. Eu não ia aceitar. Mas Deus falou pra mim nada disso. Você não para com isso. Não, não, não. É pra eu estar aqui hoje. Hoje. E daqui é pra mais. Eu não tenho que me preocupar com as outras coisas. Então, gente, isso tudo é fruto do momento que nós passamos a sós com Deus. Calma, não é num dia, né, amigo? Você cresceu num dia? Pra ter essa altura que você tem hoje? Não, né? Foram anos. Então, é assim, você quer que Deus resolva os seus problemas? Comece de verdade lá, amando. Não é só para interesse. Porque ele está mudando a sua vida completamente. Ele mudou tanto a minha vida, eu tive que mudar de cidade. Muita gente mudou de cidade também. Então, de repente, é porque Deus quer. Às vezes, até para você mudar de cidade. Nós vamos ficar tristes se você mudar de cidade. Mas, se é plano de Deus, amém, queridos? Então, é importantíssimo esse momento a sós. Ele estrutura a sua vida, a sua família, etc. E ainda ajuda os outros. Que é esse que é o objetivo. Então, até logo, né? Acho que... Nem comecei ainda. Obrigado, Espírito Santo. Eu acho que vale mais esse pedaço que eu ensino lá, viu? Porque, Espírito Santo, o que você quer que eu fale? Ele quer que eu fale aqui. Porque esta hora é a hora que eu não estou fazendo matemática nenhuma. Ele está falando o que você precisa ouvir. Amém. Viu, queridos? E não é nunca que eu esteja contra você, absolutamente. porque lá em casa eu oro por vocês, eu amo vocês. E me preocupo no sentido de que estão andando no caminho, porque não tem outro. E nós temos um inimigo. Então é isso daí. Agora também a carta deste mês que nós estamos falando sobre a alma e o espírito. E o corpo é um super ensino que eu já dei aqui, mas está escrito agora. E isso é, quando você lê, às vezes você absorve mais. Então é muito importante nós sabermos que o nosso espírito é que tem que liderar a nossa vida. Não é a nossa alma. Ok? Então, cada dia mais nós temos que receber isso do Espírito Santo. No que eu ainda estou fraco, eu tenho que crescer mais no Espírito para Ele me dominar. Então, essa carta é sobre isso, a importância desse novo nascimento. Amém? No sábado e no domingo, a igreja vai estar aberta. Sabe, gente, parece estranho, eu vou lá orar, o pastor não está lá, é porque nós não fomos acostumados com isso. Mas existe isso sim, da igreja estar aberta e você vir, sabe, se deslocar. E naquele momento você fica orando e adorando a Deus, isso é muito bacana. Sabe, é um momento assim que Deus age bastante. E você recebe e também se entrega bastante a Deus. Então, fica a seu critério. A igreja vai estar aberta sábado e domingo. Terça-feira também na oração em línguas. Então, vocês estão convidados, porque vai ter o louvor, vocês vão louvando, depois a palavra, ler um pouco a Bíblia, orar em línguas e tal, depois oração, para quem precisar e para as necessidades. Ok, queridos? Espero que vocês entendam, né, amados? De vez em quando acontece. Bom, esse livrinho aqui, do Kenneth, Saia do Vale. O vale, ele quer dizer o quê? Como a Bíblia quer dizer. O vale é aquele lugar, gente, que você não vê saída para a vida. Problemas, fica lá, não tem solução. Ele está dizendo, saia do vale através da sua busca a Deus para você chegar no mais alto, no pico mais alto da montanha, aonde está, nas alturas, a sua bênção. Isso vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo. Nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado. É ela que traz para nós, então, a solução e a bênção. E esse aqui, olha, do missionário Soares, é muito legal esse livro. Como tomar posse da bênção. Gente, às vezes as pessoas ficam desanimadas porque não sabem como tomar posse da bênção, das bênçãos. E através da palavra de Deus e de testemunhos, nós vamos sempre tirando algo para a gente praticar. Né? É óbvio que precisa de fé, precisa de confiança e busca a Deus. Isso vai acontecer. Mas, de repente, esse título pode animar você para você não desistir da sua bênção. Existe a resposta para a sua situação, uma bênção. Claro que existe. Aleluia. Eu lembrei isso aí. Pessoas me procuram com relação à situação de casamento. Então, estão casados. Há muitos anos, o marido não é convertido, a mulher resolve, né, aceitou Jesus e agora entendeu o que é andar com Deus e ter essa bênção, como que faz? Porque tem que casar, tem que ir na igreja. E aí, porque agora descobriu que isso é importante, porque antes ficaram vivendo juntos, né? E depois, agora um lá se converteu, o que fazer? A Bíblia diz o seguinte, o apóstolo Paulo veio destrinchar todos esses assuntos nas cartas que ele escreveu. Porque Jesus não teve tempo. Jesus lançou qualquer coisa sobre todos os assuntos, porque não deu tempo para ele fazer isso. Mas com a revelação que Paulo teve de tanto orar em línguas, saber demasiadamente a lei, porque né, ele era um fariseu, dos fariseus, e depois a visão e todo o tempo que ele teve com Jesus, que ele foi arrebatado para esse terceiro céu, que nós não sabemos realmente como que foi isso daí, mas foi ali que ele recebeu toda a revelação que Jesus passou para ele pessoalmente. Então, ele entendeu tudo e nas cartas ele explica sobre todos os assuntos. Então, um dos assuntos que ele explica é sobre o casamento. E ele explica muito bem que se a mulher, o cônjuge, né, a mulher ou o marido se converte e o outro não, não pode impedir que os filhos, esse que não aceitou Jesus, não pode impedir que os filhos sejam doutrinados na sã doutrina de Cristo Jesus e para seguirem o Evangelho. Se for assim, Deus abençoa o casamento pela fidelidade, no caso, vamos dizer, da esposa, que aceitou Jesus, e do marido, que aceitou aquela situação. Ah, você quer seguir Jesus e que os nossos filhos andem no Evangelho? Pode. Eu não vou, mas você pode ir. Não caso com isso. Então, Jesus abençoa este casamento, mas ele diz, mas será salvo, por acaso, o marido? Não, porque ele vai ter que aceitar Jesus. Ele deixa essa interrogação porque cabe a ele se um dia ele vai querer ou não. Não é porque ele aceitou que a esposa ande com Jesus e leve os filhos que ele está salvo. Deus abençoa esse casamento. Abençoa esse marido. Deus abençoa. Demais. Mas isso não quer dizer. Tá? Então, a esposa ou o marido, no caso, estão debaixo da cobertura da palavra de Deus. É o máximo, não é? Então, fica aquela dúvida das pessoas. Mas então, eu tenho que ir correndo. Não, não. Porque se o seu marido não aceitou Jesus, você não traz ele amarrado aqui com uma corrente. Porque o casamento é uma aliança. E esta aliança, em primeiro lugar, foi Deus que fez conosco. Ele fez essa aliança conosco e como ele não mente, não volta atrás, ele nunca vai falhar nesta aliança que ele fez conosco. Porque ele nos colocou como uma esposa para ele. Tá? Então, neste caso, nós quando vamos, então o casal vai diante de Deus, a única coisa que o pastor faz é fazer com que eles façam o voto para Deus desta aliança. Maria, eu te aceito como minha legítima esposa e eu faço esse voto agora, Pai, de que eu estou aceitando ela pelo voto que você fez comigo que jamais me deixará. Assim, eu jamais vou deixar Maria, porque o mesmo que você fez comigo, eu faço com ela até que a morte nos separe. E eu, Maria, falo, Deus, que faço essa aliança com o meu marido agora, de jamais abandoná-lo, porque você fez comigo este voto, porque Deus fez um voto, é uma aliança que é um voto. E ele já cumpriu isso. Então, a Maria diz, olha, então, Deus, este voto eu faço com você, porque você já fez um voto comigo. Então, na verdade, esse casamento é com Deus. Vocês estão acompanhando? Em primeiríssimo lugar. Como que Deus vai abençoar um ímpio? Não adianta vir um ímpio aqui. Eu posso agora apresentar esse ímpio para Deus? E ele vai falar, Deus, eu faço um voto com você. Ele nem nasceu de novo. Não tem essa. Vocês estão acompanhando? Tá, casa com ímpio e depois fica essa bagunça. Agora então, mas Deus disse que abençoa o lar. Não adianta trazer aqui o ímpio para abençoar, não precisa. Não precisa. Porque não tem. Tem ligação luz com trevas? Não, não tem. Né, gente? Então não precisa ser esclarecido isso. Precisa ser esclarecido isso. Porque não adianta aquele que não é salvo vir aqui de braço com o noivo, sei lá, ou vice-versa, para receber de Deus o quê? Não, Deus não vai fazer, nem Deus não está ali. Não tem como Deus fazer, porque não tem coração salvo, não tem espírito salvo, nascido de novo. Então, Deus não se relaciona com a alma de ninguém. Então, esses casamentos por aí, como que é? Você já tira as suas conclusões. Valeu? Então, não é preciso saber isso, porque Deus fez um voto conosco, como esposa, e jamais nos deixará. Eu não vou mostrar isso na Bíblia agora, porque não é o caso. Mas, no casamento, primeiro o noivo e a noiva fazem esse voto de volta com Deus. Por isso que Deus diz o que? Deus uniu, o homem não separa. Porque é um voto. Um voto de aliança. Daí um faz com o outro. Porque fez com Deus primeiro. É a piada agora. Oh, Deus, então eu faço um voto com você. Aqui, ó, já não quero mais, hein? Pelo amor de Deus, você é a última pessoa que eu quero ver na vida. Epa, o que, que você veio aqui? Deus lá está brincando? Por isso que eu não vou casar mais ninguém a partir de hoje. Fiquei brava agora. Olha, mas vai ter que mostrar muito bem quem é esse noivo e essa noiva. Eu não vou casar mais. Em público eu estou falando. Não adianta vir mais me pedir para casar, porque eu não vou mais fazer casamento de ninguém. A menos que eu conheça muito bem quem é o casal. Porque é palhaçada? É brincadeira? Você tem que fazer um voto com Deus brincando? Não faça. Viva do jeito que você quiser, uai. Estão acompanhando? Então era isso que Deus mandou eu descer aqui para falar. Para esclarecer. Não é sério. Deus é o quê, gente? O Criador, o Absoluto, que sustenta esse universo com a palavra e nós fazemos o que nós queremos. Ah, vamos brincar agora? Né? Agora eu sou mulher, vamos brincar que eu sou homem agora. Aí pode fazer isso? Ah, então vamos brincar de casal, ó Deus, abençoa, viu? E amanhã, ah, não quero mais, é isso. Palhaçada agora. Vocês estão acompanhando? Com Deus não se brinca. Nós já estamos sendo julgados pela palavra de Deus. Então, essa igreja não é fácil de ver, né? Porque é Jesus. Ele foi rejeitado. Bom, então abra sua Bíblia rapidinho. Nem vou conseguir muito, que eu ia tentar hoje. Mas vamos lá. A gente tem que fazer o que Deus quer, isso que interessa. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, foi o que eu preguei na quinta-feira. Eu vou fazer assim por cima um resumo para a gente ir adiante. Concluir isso daqui para ver a importância de nós termos esse momento com Deus para que as nossas vidas sejam mudadas. Gente, o que interessa é a estrutura na sua vida, na sua casa com Deus. O resto, deixa para lá. Porque é Ele que nos salvou, Ele que morreu na cruz, né? Isso que é bom. Então veja o versículo 40 de 1 Coríntios 14. Diz assim, 1 Coríntios 14. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Nós sabemos que aqui Ele está falando para a igreja. Mas isso também é para a nossa vida pessoal. A nossa vida tem que ser com decência e ordem em todos os sentidos, em todas as áreas. Então, eu dei o exemplo de Noé, quando Deus chama Noé e manda Noé construir a arca. Naquele tempo, nunca ninguém tinha feito algo tão gigantesco, ninguém estava construindo navio, arca, coisa nenhuma, mesmo porque nem chovia, gente. Não tinha água, assim, não existia. Então, Deus dá para ele todo o projeto com as especificações bem precisas, porque ninguém sabia. Então, o arquiteto ali, no caso, é Deus, que ensinou. Porque a engenharia naval é estabelecida para nós desde lá, até agora. E a precisão é tão grande que, com certeza, tudo que Deus especificou não está escrito aqui em Gênesis. Capítulo 6, porque são muitos detalhes. Mas por ali a gente já vê os cuidados de Deus em cada minúcio, em que tipo de madeira, sei lá, como construir, como que fazer, os compartimentos, enfim, tudo. Então isso, Deus fez isso para estabelecer uma ordem para Ele poder fazer o que Ele quer, para abençoar. Vocês estão, é isso que nós estamos seguindo. O que Ele disse aqui, decência e ordem. Depois nós vimos mais adiante que Davi, Deus dá um descanso para ele, e lá naquele descanso das guerras, que nós sabemos que Davi era um rei guerreiro, ele vivia em guerra, ele nunca estava parado. Mas naquele momento, Deus dá uma trégua, um descanso, e o inimigo estava quieto, ele estava lá no palácio dele, descansando. E lá ele elevou o pensamento a Deus. Ele viu o conforto, a grandeza da casa dele, tudo que ele tinha. Então, ele chama o profeta e diz para o profeta, olha, eu estive pensando que não é justo eu morar aqui nesse palácio e Deus viver em tendas. Eu quero construir para ele um local maravilhoso, à altura dele. E o profeta diz, não, com certeza, eu achei que você está aprovado, você deve sim. Mas, naquela noite, Deus chama o profeta e diz, olha, eu ouvi o coração de Davi com esse projeto, com esse plano. Mas você vai falar o seguinte para ele. Você vai dizer que eu concedo, sim, que isso seja feito, mas quem vai fazer é o filho dele. Então, nós vemos aí uma correlação do que Deus fez quando Jesus veio. Deus, Pai, deu o plano para a salvação e o filho veio e salvou. Então, Davi teve todo o projeto, assim, na cabeça, a vontade, a visão de que Deus precisaria de ter um tabernáculo para ele. E quem, Deus diz, quem vai realmente estar nesta liderança, disso vai ser o filho. Uma correlação. Tá? Então, nessa hora, Deus dá toda a especificação de como o tabernáculo ia ser. A madeira, a cor, o ouro, enfim, tudo que ia ser usado. Deus dá especificamente a ordem para isso tudo. Então, nós observamos, é isso que nós estamos vendo, dentro desse versículo aqui, que Deus estabelece uma ordem para que ele esteja presente fazendo. Porque, na verdade, quem fez o tabernáculo e tudo mais, a casa de Deus, não foram homens, mas foi sim servos de Deus obedecendo à visão dele, ok? Então, por isso que nós queremos observar e estudar aqui na palavra, de que para as nossas vidas é a mesma coisa. Deus quer dar rumo para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa situação, se a nossa vida está um caco. Sabe, está uma dificuldade, problemas, como se fosse um vidro quebrado, sabe, estilhaçado, tudo jogado para lá e para cá. Uma vida como um vaso quebrado. Então, ele precisa dar a ordem, mas essa ordem que Deus dá, como nós observamos aqui, ele dá através do nosso espírito. Por isso que nós precisamos do momento a sós com Deus. Cada dia Deus vai avançando mais e mostrando a necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus e de termos essa comunhão com Ele para Ele nos dar o entendimento da palavra para estruturar a nossa vida e juntar os cacos do jeito dEle, fazer do jeito dEle. Então, nós vamos agora passar para o Novo Testamento e observarmos agora em Jesus certas coisas para vermos que ele é o padrão e que ele sempre teve a ordem de Deus na vida dele, para obedecer exatamente o que Deus quer. Então, veja Atos, capítulo 3. Então, eu estou continuando, foi um resumo que eu fiz rápido de quinta-feira, exato. Então, Atos 3. Atos 3. Versículo 1. Então, aqui nós sabemos que houve essa cura deste homem. Veja lá, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com ele, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Então ele levanta, já curado, começa a louvar a Deus. Então, atenção aonde esse homem estava. Ele não era nem uma criança, nem um bebê. Era um homem que era colocado lá diariamente, por anos. Ele estava lá. Então, veja atenção aonde? Na porta do templo. Então, veja Mateus, capítulo 21. Vai lá. Versículo 1, diz assim. Quando se aproximaram de Jerusalém, Jesus, né? Junto com os discípulos, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus dois discípulos, dizendo, tal, deu ordem para eles. Então, muito bem, eles chegaram em Jerusalém. Estava já nas proximidades de Jerusalém. Depois ele chega lá e no versículo 12, atenção. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou templo. Que templo? Está lembrado do templo? É aquele, gente, não tinha 80 templos lá. Tá? Era aquele templo que o homem coxo ficava todo dia lá pedindo esmola. Tendo Jesus entrado no templo, Jesus entrou milhares de vezes, centenas de vezes naquele templo. Entrou e saiu, pregou, ensinou, curou, fez tudo dentro daquele templo. Então, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Bom, lá de fora se ouvia Jesus falando, com certeza. Pregando, ensinando. Mas, no versículo 14, Neste mesmo momento que ele faz isso tudo, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Atenção, o que está escrito na primeira palavra do versículo 14? Vieram a ele. Por acaso aquele homem fez alguma coisa? Aquele coxo, na porta deste templo que Jesus entrou. Jesus passou por ele, entrou. Esse cara nunca se interessou absolutamente pelo que Jesus estava fazendo. Tá? Então, não é que Jesus fosse displicente ou fizesse diferença com pessoas, tipo, ah, isso não vou curar, não. Cara chato, nem olhou para mim. Não, isso não existe. Precisa haver uma espontaneidade. O que você quer que Deus faça para você? Ele vai fazer. É isso que vale. Você tem que aceitar e crer. Os outros foram. E ele curou todos. Então, não é que Jesus fazia diferença, mas nós podemos ir lá em João 6. Abre ali um instante. Jesus simplesmente, João 6, 38, só fez o que o Pai mandou que ele fizesse. E é isso que é a ordem de Deus. Vocês estão acompanhando, gente? Olha, as igrejas precisavam ouvir bem isso, né? Porque uma vontade de ser grande e de ser mais que Deus e se aparecer, começa a fazer coisas que Deus nunca mandou. A ordem de Deus, ela é tão precisa que acontece o que Ele quer e ajusta as nossas vidas. Também. Isso que é importante. Então, João 6, 38 diz aqui, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Né? Jesus, lá no templo, curou todas aquelas pessoas. Ele não teve má vontade alguma em não curar aquele coxo lá. Tanto que mais tarde, depois, né, gente, de que Jesus ressuscitou, que aconteceu tudo aquilo, depois de Pentecostes, que aconteceu tudo aquilo, ele foi curado, a unção de Deus, então, foi liberada através de Pedro e João, e o coxo foi curado. Mas não que Jesus, não quisesse, estava com má vontade. Muito pelo contrário, porque Jesus só curou e libertou e abençoou e foi muito maltratado por todos. Isso nós sabemos, né? Então, mas é porque ele é o padrão do que é a ordem de Deus. Nós temos que entender isso. Aquele homem não precisava de cura? Ele precisava. Por que que Jesus não fez? Porque era a ordem de Deus. Ele tinha que ter se manifestado ali com Jesus, igual aos outros. A gente observa aqui. Tá certo? Então, nós não precisamos, muitas vezes, há às vezes uma tendência dentro de nós de querer salvar todo mundo, ajudar todo mundo, resolver a vida. Mas não é assim. Existe uma ordem. Então, isso nos dá tranquilidade no nosso coração. Em estar fazendo exatamente o que Deus quer. Esta ordem que Ele quer colocar na nossa vida. Porque às vezes a gente olha lá a necessidade das pessoas, não é para nós atendermos as necessidades de todas as pessoas que vêm até nós, ou por onde nós passamos. Nós temos que saber exatamente o que Deus quer. Ele coloca essa ordem. Isso é uma paz, é um sossego na vida. Porque o diabo fica atormentando. Você não fez isso? Você não fez aquilo? Agora você vai dizer, não, não é. Por isso que nós estamos lá sozinhos com Deus, sentados, e Deus está passando a ordem dele para nós do que é para nós fazermos. E não só com relação às outras pessoas, com relação a nós mesmos, com relação às situações das nossas vidas que estão em cacos. Deus vai arrumar esses cacos. Mas é preciso ter ordem dentro do nosso coração. Então vamos ver lá, gente, agora Reis. Primeira Reis. Eu amo essa passagem, gente. Demais, demais, demais. Eu acho assim... É sempre restaura, assim, o coração. Primeira Reis 19. Quando a gente lê isso daqui. Versículo 11. Olha só. Primeira Reis 19, versículo 11. Disse-lhe Deus, para Elias, sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Atenção, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, quer dizer, arrebentava os montes. Porém, o Senhor não estava lá no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave, uma brisa. Ali que Deus estava. Isso aqui nós vamos colocar junto do que nós vimos lá, que Deus é um Deus de ordem e decência. Elias não saiu correndo a hora que veio esse vendaval aqui, esse tufão. Ele não saiu correndo para ver se pegava Deus, para ver se achava Deus. Ele ficou quieto esperando. E assim veio o terremoto, ele também não se abalou. E assim veio o fogo e ele não se abalou, ele ficou quieto. Nós temos que aprender isso. Não é para a gente sair correndo, querer fazer tudo. Gente, é horrível quando você nasce de novo, aceita Jesus e não tem quem te ensine isso, você quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, fica aquele horror, por isso que acontece isso tudo, pessoas fazendo obras e obras, coisas que não tem, Deus nem está ali. Parece que está, mas não está. E a vida das pessoas vai sendo destruída em vez de ser consertada, arranjada. Então, aqui está um super exemplo. Esta, quando Deus fala assim, olha, sai e põe-te neste monte, muitas vezes as pessoas, esse monte aqui, as pessoas, como correlação, as pessoas querem atividade neste monte. Quer atividade, quer coisa para fazer. A única coisa que a pessoa não quer é ficar sozinha lá com Deus, esperando aquela brisa suave, agir no Espírito para dar a direção. Não é num dia, nem em 10 minutos que você vai ter agora esta ordem de Deus no seu Espírito, gente, mas é todo dia. É cada dia que você vai, aquilo começa a acontecer dentro de você. Você começa a ser guiado por Deus, cada dia, para Ele te ajudar. Deus, eu vou dar um exemplo da minha vida. De repente eu estava orando mais e mais e mais, nesse intensivão, né, indo para as conferências nos Estados Unidos, aprendendo mais, trazendo mais coisas e tudo. E eu ia no supermercado 1h, 5h30 da tarde, porque eu ia pegar as crianças, as meninas lá, que estavam no inglês. Já aproveitava e no supermercado pegar um pé de alface, um pedaço de... Mas no outro dia eu estava precisando de novo, aí eu ia 11 horas da manhã, porque me deu tempo aquela hora. Aí no outro dia eu ia todo dia, porque eu não estava comprando o que eu precisava. Ah, eu vou pegar 3 coisas aqui agora, porque agora... E corria, ai, aquele horror. E aí eu chegava, às vezes, deu uma folga lá, nem era a hora que eu tinha ido buscar ninguém, mas eu ia tipo, ah, eu vou agora, 6h da tarde. Eu vou lá buscar rapidinho e já volto. E eu chegava lá, Denise, Marta, abri a porta para elas virem me ajudar a carregar as coisas que estavam ali. E um dia a minha vizinha me telefona e diz, olha, em vez de você ficar gritando, chamando as suas filhas para pegar as suas compras, por que você não pega as suas empregadas de dia e manda elas fazerem isso para você? Faça antes delas irem embora. É, parece uma mulher chiqueira, né? Mas você sabe que foi maravilhoso? Deus abençoado, glorioso, poderoso. Abençoa essa mulher. Eu não vou falar que ela é chiqueira. Na hora eu fiz... Né? Mas, gente, vocês acreditam que eu nunca mais... Bom, nunca mais fui às 6h. Por quê? Aí eu estava orando. Um dia Deus falou assim, olha, escolhe um dia da semana e vai bem cedo na sua primeira hora. E lá você vai trazer tudo o que você precisa para a semana inteira e não volta mais lá. Isso é ordem ou não? Pai, eu estava lá, eu já estava orando tanto, eu consegui ouvir isso. Eu faço isso até hoje. Foi maravilhoso. Que foi a partir daí que a menina, a empregada, me ajudava a pegar as coisas. Né? Porque eu não fui logo, epa, peraí, acho que é assim mesmo que eu vou fazer. Não. Deu certo o que a mulher falou quando eu obedeci o que Deus mandou eu fazer. Porque eu não preciso chamar ninguém, elas vêm me ajudar, que é bastante coisa. Aí eu tinha que pensar, sábado, domingo, e se vier visita domingo? Né? Se vier meu irmão, sei lá, alguém, algum amigo, não sei o quê, o que eu vou fazer de comida? Então eu já tenho que comprar. E sábado, que já é um dia mais assim, então também eu tenho que fazer isso. E o que eu vou fazer no outro dia? Quanto que eu vou precisar de laranja? Quanto que eu vou precisar de mamão? Quanto que eu vou precisar de sabão em pó? Quanto que eu vou precisar? Eu tenho que saber. Quem é que é administrador da casa? Tô empregado ou você? Ah, faz favor, vai. Se você não é administrador, a mulher da sua casa, o seu marido não é administrador do trabalho dele. Então vai virar um caco a tua vida, o dinheiro nunca vai dar para nada. É por aí, Deus precisa pôr ordem na nossa vida. Depois não sabe por que não tem dinheiro. Né? Porque eu ia todo dia, estava gastando em besteira, comprando até coisa que não precisava. Mas o que eu precisava, eu não comprava. Era assim, gente, estava um rolo. Né? Então, essa ordem é uma coisa tão simples, mas é da vida, acertou minha vida. Eu já tenho o dia certo que eu vou. Acabou, é aquele dia e fim de papo, e já sei o que eu vou fazer sábado e domingo. E já compro e já está tudo lá, preparado. Se vier visita, já tem, se não vier, é aquilo mesmo. Vai sobrar aí bastante, amém, mas eu nunca estou desprevenida. Deus me ensinou, ele pôs ordem. Você tem ordem na sua vida, na sua casa? É isso aí que é vida despedaçada, caco, tá um horror por isso. Porque nem isso está organizado. Vocês estão acompanhando, queridos? Como é que você vai servir Deus se nem isso está organizado? Então, esta ordem vai vir dentro do teu espírito que nasceu de novo. Agora, você quer que Deus dê a solução para a sua vida. Mas não é isso que você quer que Deus fale para você. Você quer que ele arruma tudo e te põe lá como um rei, uma rainha no meio da história. Não é? Mas não é, não. Foi duro no começo. Foi muito difícil, porque quando eu mudei para cá, eu não sabia nem fazer mercado, porque era meu pai que fazia para mim. Uma folgada. Sempre tive gente fazendo as coisas para mim. Entendeu? E aí, as crianças queriam, vô, traz tal coisa. Lá vinha o vô com as coisinhas que elas queriam. Ai, pai, então você traz. Feira, ele ia na sexta, trazia tudo. Aí eu cheguei aqui, eu não sabia comprar nada, gente. O que, que é isso? Não sei. Ah, eu gosto tanto de caqui, mas qual será que presta? E melão? Será? Ai, não sei comprar uva, não sei comprar nada. Não sabia comprar, gente. É horrível você não saber nada. Ser tonta, era o que eu era. Deus, olha, está cantando todos os cacos da minha vida. Gente, eu estou muito esperta agora que eu fiquei velha. Que pena que quando eu era moça eu não era esperta. O que, que eu não ia ser, né, gente? Aleluia, servir nesse Deus. Agora que eu fiquei velha, gente, eu vou ter que viver muito e vou mesmo. Porque com essa esperteza que Deus está me dando, é muita sabedoria de Deus, gente. Funcionando para uma pessoa só. É uma glória. Me dá ajuda, né? Agora tem que ajudar a filha e três netos e tudo mais. A gente ajuda tudo. Faz 80 mil coisas e dá certo tudo. Porque está dentro da ordem de Deus. Eu não estou descabelada nem um pingo. Nem preocupada. Porque eu estou dentro da ordem de Deus. Aliás, ele tem que me fazer mais ordem. E é isso que eu busco, para dar mais certo. Para eu poder estar aqui. Porque senão eu não ia estar aqui hoje, né? Eu não ia estar aqui, porque eu tenho que ajudar a filha. Mas quando eu sair, eu já vou para lá. Antes de chegar aqui, eu fui lá. Fiz tudo, arranquei a roupa da igreja. Põe o avental, agora eu sou babá. Dá babá, troca a fralda, faz tudo. Ih, regogita, suja tudo. Agora vamos para a igreja, põe tudo. E daí? Tá ótimo, maravilhoso. Não estou cansada, não tem nada. Deus está comigo. Ele pôs ordem. É fazer as coisas com a ordem de Deus, sempre com aquela cara, né, gente? Gente, sabe aquela gente que só está com aquela tromba de elefante? Porque a vida está um caco? Porque está odiando? Não dá. Está fora da ordem de Deus, não está fazendo o que Elias fez. Elias não saiu correndo, não. Salmo 46, eu nem vou lá agora para não atrapalhar, não vir mais longe. Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já pôs criança sentada lá para aquietar? Tem uma criança aí, você já conseguiu fazer essa menina ficar quieta e sentada? Nem a pau, né? Então você consegue ficar quieto lá com Deus? Como é que ele vai pôr ordem na sua vida? Se você está igual a essa criança que não para de jeito nenhum. O que você teria que fazer para essa criança parar? Existe coisa para fazer. Agora você vai sentar, você vai se aquietar. Nós somos como crianças, às vezes. Nos aquietar diante de Deus e não sair atrás de fazendo tudo que é obra e tudo que é coisa e nunca receber a ordem de Deus no nosso coração. E Deus me ajuda, por favor. Mas por que, que não está acontecendo isso na minha vida? Por que, que eu não estou recebendo? Por que está essa lacuna aqui? Por quê? Porque tem caco de vaso, tudo espalhado. Vocês estão acompanhando? Gente, como que eu ia servir a Deus se eu ia no mercado cada hora? Como que eu ia fazer isso? Se eu tenho que ficar quieta lá com Deus? Olha, eu levanto sempre muito cedo. Pôr as crianças e meninas para a escola, meu marido que levava. 6:50 tinha que estar lá na escola. Então, tinha que sair cedo, né? Eu já ficava confessando a palavra. Acabava de confessar direto para o supermercado. Quase que eu abri o mercado com o moço. Ah, com meu carrinho, comprando tudo, né? Chegava em casa, já as compras estavam lá. E quando Deus mandou eu ir lá, ó, agora você pode ir tratar de pôr esse inglês em ordem. Porque eu não queria falar, ah, não posso, eu tenho que orar. Precisa de inglês, né? A hora que a água bateu aqui, né, eu fui correndo pôr em ordem. 3 anos e meio, das 7 às 8, 2 vezes por semana e nunca faltei. Saía de lá e ia correndo pro mercado. Chegava em casa, cadê a empregada? Não veio. Bonito. Ah, isso então. Quanto mais você ora, menos empregado, gente para te servir, você vai ter. Você tem que fazer tudo. Então, nem o conselho da vizinha estava adiantando. Mas eu não fazia com cara feia, ia fazendo tudo. Um dia a Denise ficou com dó, começou a ir comigo. Falou, oh, coitada da minha mãe. Eu vou com ela para ajudar. Ela ia, me ajudava, arrancava tudo do carro, punha tudo lá. Porque é muito serviço. E, ó, tinha que correr, fazer almoço, porque tem horário para entrar na faculdade. O ônibus vai passar. Depois também, o resto do dia só Jesus. Ele organizou. Você quer servir Deus? Você quer que a sua vida seja ajeitada? Um dia você ora, um dia você não ora. Um dia você... Não está acontecendo nada na sua vida. Ele tem que ajustar você. Então são coisas da sua vida que se Deus não mexer, você nunca vai receber o que você precisa realmente na sua vida. Que você está aí chorando, que você está achando que a sua vida está um peso. A vida não é um peso. Quando Deus está pondo ordem na nossa vida. Muda um pouquinho a história, Deus. Por favor, não me chame a atenção. Não, isso são conselhos de Deus, porque Ele quer abençoar a sua vida. Você tem que pôr ordem. Fica lá sós com Deus. E fala, Deus, me ajuda. O que, que eu não estou fazendo direito? Dá ordem para o meu espírito, porque Ele vai arrumar, ajustar toda a sua vida. Porque você está pondo coisas em primeiro lugar que não é Ele. E você quer bênçãos. E ele, quando ele conseguir entrar e pôr ordem, a sua vida vai ficar macia, tranquila, leve. Ele leva os fardos. É verdade, gente. Ele leva os fardos. Aí você fica contente, alegre. Se você não está, é porque você que está levando o fardo da sua vida. Precisa de ajustes. Valeu, queridos? Aleluia. Então, é isso aí. Vamos pôr ordem na casa. Deus vai pôr, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia.